2006, o 13º ano consecutivo no ar. João Jardim, um coreto à música e à saudade, agora pela Rede USP de rádio. São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas vamos nós com música. Vamos atender ele que é advogado, ele que é empresário, ele que é político de projeção aqui em nossa cidade, ele que é uma figura muito benquista em nossos meios sociais e intelectuais. Estamos enfocando a missiva do Dr. Everaldo Luiz Guimarães Kepp, que diz, em cartinha, que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, o Dr. Everaldo Luiz Guimarães Kepp em nossa sintonia, Silvio Caldas e esta gravação arranjada pelo pianista Renato de Oliveira, do Herotides e Campos, que nasceu em Piracicaba, Ave Maria. Nelson Gonçalves, talentoso e saudoso, aqui arranjado pelo Zacarias, do Erivelto Martins, pai do Peri, esposo da Dalva de Oliveira e Erivelto Martins em segredo. Tudo isso para o Dr. Everaldo Luiz Guimarães Kepp, figura de projeção em nossos meios, em nossa sintonia, que ainda gostaria de ouvir esta gravação antológica arranjada pelo Fon Fon, do Braguinha João de Barro, Dama das Camélias, na voz saudosa e talentosa do Francisco Alves. Cai a tarde tristonha e serena em macio e suave langor, despertando no meu coração a saudade do primeiro amor. Um gemido se esvai lá no espaço, nesta hora de lenta agonia, quando o sino saudoso murmura badaladas da Ave Maria. Sino que tange com mágoa dorida, recordando os sonhos da aurora da vida. Dai-me ao coração paz e harmonia na prece da Ave Maria. A cruz simboliza o passado de um amor que já morreu, deixando um coração amargurado. Comentar o passado, ninguém precisa saber o que houve entre nós dois.

e a minha vida se resume. Ó dama das camélias, em duas flores sem perfume, ó dama das camélias. Verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Um jardim, um coreto, a música e a saúde. O nosso e-mail, solicite músicas, uspf@sc.usp.br. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos atender mais um São Carlense conosco para a satisfação nossa. É ele que reside a Rua Episcopal, senhor Álvaro do Amaral Ramos, conosco nesta manhã. Ele gostaria de ouvir com o sambista, aliás, o príncipe dos sambistas, o Roberto Silva, em belíssimo arranjo, do Wilson Batista, Mãe Solteira. Que coral magnífico que acompanha o Roberto Silva nesta gravação. Roberto Luna, talentoso e vivo para satisfação nossa, em arranjo do Hector Linha Feta, do maestro Portinho já falecido, Folhas Soltas. Tudo isso para o senhor Álvaro do Amaral Ramos, ele que reside aqui em São Carlos. Ainda o conjunto Fundo de Quintal, do musicista Erivelto Martins, que era o diretor do Trio de Ouro e excelente compositor, A Bahia Te Espera. Saio não, na escola de samba. O morro está triste e o pandeiro calado. Maria da Penha, a porta-bandeira, ateou fogo às vestes por causa do namorado. Hoje não tem ensaio na escola de samba. O morro está triste. Essas Marias não tem entrada no céu. Parecia uma caixa humana rolando pela ribanceira. A pobre infeliz teve vergonha de ser mãe solteira. Soltas que outrora tiveram a cor da esperança, folhas soltas que o tempo secou numa tarde de outono, folhas soltas que o vento arrancou, hoje vivem rolando no chão,